na 318 a 57.612 de milhas. O passarelo 2223 desce 2.000 pés, nível LS é posto estabilizado, 2223. Afirmativo, desce 2.000, nível LS, passarelo 2223. Trip 5217, confirme indicada. Vai para 240 nós, trip 5217. 5217 reduz para 200 nós, 5217. 200 nós, trip 5217. Torre Salvador, boa tarde, bom dia. O TAN 3304 passando em Ilha Serra, baixado, checado visual. 3304, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento 03, 0 graus com 03 nós. Autorizado pouso na 10, TAN 3304, obrigado. O padrão 6020. O TAN 3663 descida até o nível 050. 050, TAN 3663. O TAN 3859 descida até o nível 060. 0659. Trip 5217, controle. Na sua escuta, trip 5217. Coração para sequenciamento, curva à direita na proa 275. 275, trip 5217, descendo ao 070. Limite 4 minutos na proa após e assume pelo. 275, 070, limite 4 minutos pelo. Trip 5217. Positivo, descendo até o 100. Autorizado 100, 5217. 0100 para o trip 5217. Já 3663, confirma indicada. 2309 já. TAN 3663, TAN 3859, 2309, TAN 3859. Reduzindo 2309, TAN 3859. Localizador avistado, passarelo 2223. 7223, torre 118-6. Muito obrigado, gente. Mochilé 6200, confirma indicada. 200. 200, tem condições de manter 220? Afirmativo. TAN 220, grato. O trip 5217 para nivelar em uma centena ou 70? Desce até o 070. 070. O trip também poderia cancelar e ir para o ar direto aqui acelerando para o final da 17. Controle 119.8, a torre em 18.6 e acione o código 5507. Cajama, transão Caju, ok? Solo Salvador, bom dia. TAN 3304, Vibrão, na sua escuta. Bom dia, 3304, táxi autorizado Alfa, Juliette, pátio principal, portão 10. Alfa, Juliette, pátio principal, portão 10. TAN 3304, obrigado. Obrigado, Azul 408, planejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 3. Passarelo 2223, confirmando, baixou e travou. Afirmativo, passou externo, baixou e travado. Ciente, autorizado, pouso, pista 190, vento 03, 0 graus com 04 nós, passareiro 2223. Ele pousa na 10, passareiro 2223. 4 mil pés, QNH 10, 13. 4013, tá, 3663. O TAM 3859-050 com 210 nós de indicado. 050-310, indicado, TAM 3859. Na 6200, 2000 pés. 2000 pés, livre LS, aponto estabilizado. 2000, livre LS, vai reportar estabilizado. 6200. Salvador, tá 3304. Tá 3304, por gentileza, uma curiosidade. Qual é a aeronave azul à nossa esquerda? É Antonov. Ok, obrigado. Tá antiga, né? Rapaz, é ótimo pra voar. Salvador, bom dia. O Xanã 6312, cruza 175, descida 150, tem informação 1 kg. 76312, desce ao nível 090, chegada à mare. Xanã, dedicação. Chegada à mare. 63, desce para 2000 pés, o TAM 3663. 2000, TAM 3663. O TAM 3859 desce para 3000 pés. TAM 3859, QNH 10 no 3. 3003, TAM 3, o TRIP 5217 descida a 4000 pés. QNH 10 no 3. 4000 pés, 10 no 3. TRIP 5217. TAM 3663, 1809. 3663. 180 nós, TAM 3663. O TAM 3859, 180 nós, TAM 3859. 180 nós, TAM 3859. 5210 nós. É, entrei constada a mensagem para o TRIP 5217. Condições de manter 190 nós, 190 nós. Agora mantendremos 190 nós, TRIP 5217. Positivo, grato. 6200 LR. É 2002, 118-6. 1860? Positivo. O TAM 3663 desce para 2000 pés, livre LS, é posto habilitado. Autorizado, ILS, o TAM 3663. Corre Salvador, Oxaner 6200, bom dia. TAM 3663. E o final da 190, cheque 3. Recolhido. Sente, reporta embaixo travado, 6200. Reportará abaixado e travado, 6200. 223, liberal. Bom dia, passageiro 2223. Táxi em frente da presente segunda esquerda, via Juliet. Pátio principal, remota 14. Táxi em frente, Juliet. Pátio principal, para remota 14. 223. Tem a presente PRO limitado pelo LOC, é 3259. Localizador visual, tá 3663. Confirme para o controle? É o TAM 3663, o localizador visual com a pista. Positivo, reduzindo para aproximação. Segundo, temos o tráfego agora 12 horas a 4, a 5 milhas, 5 milhas para pouso. Com qualquer correção, é 2318, 3663, reduzindo para aproximação. Reduzindo. TAM 3859, reassume navegação na proa de duna, descendo para 2000 pés. Descendo para 2000, proa de duna, TAM 3859. O TAM Baixada 3663, Torre 118, meia. 18, meia, obrigado, 3663. Confirma indicada? Indicada de 1709, 3859. 7, grato. Trip 5217, 1709 da presente. 1709, Trip 5217. Oxanel 6312, confirma indicada? Tá com 290. Positivo 2509 da presente, 6312. Tá reduzindo, 6312, 2540. Confirmando, tô 3663 de motor? Afirmativo, sim, para baixada travado. Ciente número 2. Ciente aguardando pista livre, tô 3663. 663. O trip 5217 desce para 3000 pés. 5217. Trip 5217, abandonando pelo Proriduna. 5217, positivo. 1970 nós. Mantendo 170, trip 5217. Nove, Maceió, autonomia, por gentileza? 3h30, 9 Maceió, táxi direita via Índia, no ponto de espera 286, altímetro 1013. Tem um bom voo azul. Índia, 1013, 286, 408. Xanã 6312, atingindo 090. 76312, desce para o 050. Descida ao 050, 6312. Bom dia, Oceanair 6200, lembrou? 6200 da Oceanair, táxi autorizado via Alfa, última esquerda pela Índia para o portão 4 do pátio principal. Livre táxi, Alfa, última esquerda pela Índia até o 4 no pátio, 6200. Quer que o trip reduza mais um pouco, senhor? O trip 5217 mantém a pro intercepto localizador, 5217 é sempre para 2000, livre LS. Sente proa, localiza 2000, localizador, trip 5217. 6312, reduz para 200 nós. Reduzindo 209, 6312. Estabilizado, visual cono zero, na 3859. Na 3859, torre 1186. 1186, obrigado. O mais compacto, mais patrulhado é de Montana, ingressando o controlado de Serra do Leste para o Delta, já está visual para o povo. 208, mantém ponto de espera da 10. 3663, Paulo, aos 27, direita, 129. Direita 219, 362. Salvador, bom dia, são 3259 estabilizados para embaixada travada. 2186. 186, obrigado, bom dia, mata travada. Confuso. 3259. 3663, táxi autorizado via Alfa, última esquerda na Índia, para o portão 2 do pátio principal. Gente, Alfa na Índia e portão 2, 3663. Bom dia, Papa Romeu, Fox, Tote Lima, Siri, Barra Grande. Está em frente ao hangar da EBTA. Decola pistão no 7, vai curvar à direita via Coedo Axé, Caixa Preta. 19-8 controle. 18614 e acione o código 0140. O meu foco está ativo. B6 50, chegada a Mari na proa de TAP. Na proa de TAP, descendo para o 050, o web com 8, tudo aí, né? Priority left. Meu Fox Lima, livre acionamento na RBTS, chama pronto para o táxi. Tá 3859, bom dia, táxi autorizado via Alfa, última esquerda via Índia para o portão 3 do pátio principal. Alfa, Índia, portão 3, são 3259. 5217. São 2, reposto estabilizado, 6312. Repostará, 6312. Utilizado ILS X-Ray da 10, o Oceana 6312. Bom dia, Hotel Matango, a Fazenda Boa Esperança, no estado da Bahia. Está no pátio 4, decola pista 17, curva direita, via litoral. Controle 198-2186, acione 0154, pátio 4, Hotel Matango. Plano Norte, radial. Uau, 3330, então comprou a Norte, na sequência intercepta 330. Está no pátio 403, torre 186 da presente, altímetro 1013, informação em curso é aquilo, bom voo, telematão. Salvador, bom dia, Oceana 6312, passando o externo, baixado e travado. Hotel Lima Tango, livre acionamento, pátio 4, chama táxi. Oceana 6312, continua a aproximação, aguardando informação da pista livre. Aguardando pista livre, 6312. Trip 5217 no solo aos 32, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. 219, trip 5216. Zero, chegada a Mari. Recado, terceiro para o 070 na Mari, bom, no Mato 3. 5217, livrado na sua escuta. 5217 da Trip, táxi autorizado via Alfa, Juliette, pátio 1, remota 13 do pátio principal. Alfa, Juliette, pátio 1, remota 13, Trip 5217. Paulo Salvador, bom dia, o Oxané 6225, cliente da Kilo, está na posição 01. Tem um plano de voo nível 340 para Brasília. Por um momento, se possível, somente a saída autorizada. 225, já temos a aprovação para Brasília aqui, pronto para a cópia? Pronto cópia, 6225. Via posição Nitsa, Puído, o resto conforme a rota do plano. Decola, pista 1-0, vai manter a reta até cruzando, hoje pela terceira milha. Após curva à esquerda, subida Momo, Albo, após Nitsa. Controle 119,8, a torre 18,6, acione o código 5540. Tá bem, né? Condições da presente, atuar direto parte 4 e reporta na final para pouso? Afirmo. Autorizado, reporta na final para pouso, Mike Papa Lima. A presente direto parte 4, chama sinal para pouso, Lima. O meu Fox Lima autorizado a decolagem, após a decolagem vai manter o eixo aguardando para ingressar no corredor Axé. 090 graus com 9 nós o vento. Para regresso, mil pés, reporta através de Pituaçu. Solo Salvador, bom dia, passageiro 2223, tem informação Kilo, remoto 194, nosso repetitivo para Vital da Conquista. Bom dia, Oxa, né, 6225, cotejamento correto, chame pronto para o cruzamento, Oxa. 6225. O passageiro 2223, já temos aprovado Vital da Conquista, só instante cópia, número 1 na sequência. Tá, fica na guarda, 2-2-3. Positivo. Quanto para o outro, ponto 19-8, valeu, Fox. 3.013, web, 5826. O 4298 desce ao 050. 50, 4298. Azul 4208, livre decolagem da 1-0, vento 090 graus com 9 nós, bom voo. É o 5 e faça o teste no equipamento, já está um pouquinho embaixo da transmissão, ok? Afirmativo, Alfa, Juliette, pátio 1, posição 5, confirme como está recebendo agora. Agora sim, alto, é claro. Obrigado, venha 302. Passaria 2223 para copiar. Quanto cópia, não tem escuta. Aprovado, Vitória da Conquista, o nível 260, a rota é direta. Decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita. Antes de voar direto para a Conquista, cumprirá o perfil da subida Gole e Eval. Após Eval, aí sim direto. 19.8 o controle, 18.614, 5.517 no transponder. Boa, 260 direto Conquista, decola da pista 1-0, mantém a reta de decolagem até 2.10 ou 3 milhas, após curva direita, subida agora, intervalo, após o destino, 5 no 7 de acordo, acontecendo 2-2-3 na encontra no 4. Correto, chame quanto para o espectro também. 2-2-3. Hotel Lima Tango tem livre decolagem com Pura Norte, o vento 080 graus com 09 nós. Azul 4208 decola ao 37, controle agora em 119.8, bom voo. 922, pode voar a ITAP da presente, vai estar alguma informação? Autorizado ITAP da presente, 922. ITAP da presente, 922. Autor Salvador, 4208. 4208, contato da decolagem 370, Pucajá Maracaju, saída. Pucajá Maracaju. 30, chama controle 198, bom voo. 1013, 4 pernas, ou 4298. O Web 5826, 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. 2000 livre LS, comando estabilizado, Web 5826. Gol 922, 4000 pés, QNH 90 no 3. 10 para 4000, 90 no 3, ajuste, gol 922. O 4298, azul, 3000 pés. 3000 pés, azul 4298. Controle, bom dia, Hotel Lima Tango. Patango, Hotel Lima Tango, 1000 pés, mantendo proa norte, confirme a distância do destino. 36 milhas, senhor, 1000 pés, radio ideal de saída 330. Delta, mantém 1000 pés, temos tráfego 12 horas a 4 milhas, está no rumo oposto, mantendo 500 pés. O tipo é um Alfa CA 50. Positivo. O Papa Romeu Fox Lima, informação de tráfego, 11 horas, 3 milhas, aproximando, mantendo 1000 pés. O Romeu Fox Lima. O azul 4298 reduz para 1970 nós, 4298. Reduzindo 170, azul 4298. Mike Eco Delta. Exato, 500 pés com ações visuais, Mike Eco Delta. Dois mil pés, azul 4298. 2000 pés, só confirmando, tá autorizado aí, né? Somente 2000 pés, aguardando autorização, 4298. Sim, estou aguardando autorização para completar o ILS, para 2000 pés, azul 4298. Estabiliza LS, web 5826. 7526, 2, 118,6, com pouso. 18,6, gato. Torre, Salvador. Bom dia, WebJet 5826. Web 5826, bom dia, final da 110, check 3. Checar até mais próximo, Web 5826. Cliente reporta com o embaixo travado, 5826. 26, camarada. Sete Mike Eco Delta, torre 118, mesmo pouso. Mike Delta Serra. Torre Web 5826, uma milha de estando, embaixo travado, campo aberto. 5826, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, com 10 nós. Teve pouso 90, velho, 5826. Sete, prossegue pelo corredor Caixa Prego até através de Veracruz, após corredor Veracruz, Paripe, Paripe Rotatória. O Mike Delta Serra. Paripe para ingressar no Interlagos, Mike Delta Serra. Azul 4298 autorizado ILS, final do ILS X-Ray, reporta estabilizado 4298. 4298 reportarei. O Gol 1922 descendo para 3000 pés, reduz para 1709. Desce para 3000, reduz para 1709, Gol 1922. Último meu Fox Lima, de frequência para coordenação, bom voo. Eco Delta, sequenciamento de tráfegos para a pista 10, em condições de pouso na cabeceira 35, vento 080 graus com 9 nós. Servou 1933 na ponte. táxi 1923.